Zuca 062, já posso te ouvir na pista, por favor? Lebron 4062. Gol no 643, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-70 graus, 02 nós. Sim, pouso 1-0, 643, tá bom. Boa noite. 8587, passando Duna, complete aproximação, torre no noite, decimal 6. Torre 186, boa noite. Boa. Gol no 896, desce mantém 2 mil pés, o ajuste na 0 no 3, reporta estabilizado no ILS XR da pista na 0. 2013, autorizado ILS no 896. Gol 643, solo Zuno 3, vai livrar a direita da minha escuta, via Alfa, chamará antes da Juliette. Ok, livrando, Alfa reportará antes da Juliette, gol 643. O azul 4062, está autorizado Alfa, Kilo, Pat 3, posição 4. Alfa, Kilo, Pat 3, posição 4, azul 4062. Corre para posicionamento da 3152, aguardando para a costa, está no 8. Aguarde para a copa, um minutinho, está 3152. Passando externo, baixar travado, web 5897. Webjet 5897, autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus, 02 nós, ajuste 1013. Teve pouso 1013, na 10, 5897. O 3152 pode puxar aguardando cópia? Atualizado aguardando cópia até 3152. Salvador, gol 17, no 4, tá no gate 05. Informação Charlie, autorização Aracaju. 17 no 4, informação Charlie correta, ajuste 1013, número 2 para a cópia. Voo no 643 está autorizado pátio principal, via Juliette, portão 04. E pátio principal, via Juliette, 04, voo no 643. Tá 3152 pronto para cópia? Afirmo, tá 3152. Autorizado Maceió, nível de voo 330, decolado no zero, primeira curva à esquerda, perfil da saída Puca. Jamo, após Jamo Caju, onde intercepta UP e Whisky 58, após autorizado conforme rota. Controle Salvador operando em 120.8, transpondo 5114, TAN 3152. Autorizado nível 330, Puca, Jamo Caju, decolando da 10 por curva à esquerda, UP e Whisky 58 com aerovia 1208, controle 5114, transpondo essa 3152. TAN 3152, cotejamento, qual é a chama ponto para o táxi? Vai informar quando pronto para o táxi, TAN 3152. Objeto 5897, solo aos 17, para livrar direito, a minha escuta, autorizado Alfa, chame antes da Juliette. Levando Alfa, Juliette, na sua escuta. Correção, o objeto 5897, está autorizado Alfa, Kilo, posição 7, pátio 3. Alfa e Kilo, ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││autonomia, confirma. Afirmo. O TAN 3152 está autorizado táxi via pátio, Índia, Alfa, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1013. Pátio, Índia, Alfa, no ponto de espera, vai reportar pronto, 1013, TAN 3152. Salvador, boa noite, voo no 896, final ILS. Voo no 896, autorizado por uso pistão no 0, vento 180 graus, 02 nós, ajuste no 0, no 3, reporte, checado e baixado. Baixado e travado, livre, pouso no 896. Espera pronto, TAN 3152. Fiz algo tráfego na curta final, 20? Afirma. Após a passagem mesmo, autorizar aliar e manter a cabeceira no zero. Após a passagem de manter TAN 3152. Controle Salvador, muito boa noite, objeto 6746, passando 195 para o 150. 6746, boa noite, aciona identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantenho nível 050, o ajuste é na 093. 10050, 115, 6746. 1-0-3, o ajuste, 6746. Ok, 1-3, 6746. Um 5-2 autorizado decolar pista 1-0, vento 1-60 graus, 03 nós. Autorizado decolar pista 1-0, vento 3-1-5-2. 2 Salvador, gol no 7-1-4. Um minutinho para a cópia, gol no 7-1-4. Aguardando. Tan 3152, decolado de 24, controle 120, decimal 8. 208, Tan 3152. Controle Salvador, Tan 3152, uma boa noite. Tan 3152, boa noite, contatada na decolagem, sabe, mantém o nível 330, saída PUCA. 330, Tan 3152, na PUCA. Autorizado Aracaju, nível de voo 230, decolado 1-0, primeira curva esquerda, perfil de saída PUCA, pós-PUCA Jamo, Jamo direto Aracaju, controle 120, decimal 8, transponde 5-1-1-6, voo no 7-1-4. Autorizado Aracaju, 230, decolada 10, curva esquerda, saída PUCA, extensão Jamo, depois DCD, Aru, controle 120.8, transponde 5-1-1-6. Cotejamento correto, chamada para pushback, acionamento, gol no 7-1-4. Chamada para push, acionamento, gol no 7-1-4. Jato Maceió. Direto Maceió, 746 do Webjet, desce mantém 2 mil pés, o ajuste na 0 no 3, reporta estabilizado no ILS X Ferreira, pista na 0. Desce para 2 mil com 1003, chama estabilizado ILS Webjet 6746. Centro 3152, Centro Recife no 25, decimal 45, alterna 1 no 26, decimal 85. 2545, 2685, Recife é 3152, uma bola. Boa. Patrulha Salvador, está 3170, temos a Charlie 170 para 150. 3170, boa noite, acione identificação, autorizado chega da Mari, décima tem 3 mil pés, o ajuste é no 0 no 3. Ident Mari 3000 com 1013, tá 3170. está no gate 05, para puxa acionamento. Localizador visual com a 10, Webjet 6746. 6746, passando duna, complete aproximação, torre no noite, para sinal 6. Qual o serviço? Oi, Salvador, bom dia, Webjet 6746, localizador visual com a 10. Webjet 6746, autorizado pouso, pista 1-0, vento calmo, ajuste no 0 no 3. Comeu 13, Webjet 6746. Passando externo, baixado e travado, Webjet 6746. Sente, pouso autorizado, vento agora 280 graus, 02 nós, 10. Sente, pouso na 10, Webjet 6746. Zona 70, desce, mantém 2 mil pés, o ajuste na 03, reporta estabilizado no ILS, que se rida pista na 0. 2 mil com 1013, reporta estabilizado, tá 3170. Com 137 a bordo, autonomia de 2 horas e 7 minutos, alternando Recife e Gol, no 7 e no 4. 137 a bordo, Recife, confirme a autonomia? 2 horas e 7 minutos. Autorizado táxi via Pátio, Índia, Alfa, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1013. Autorizado Pátio, Bom dia, Alfa, no quanto espera reportar a Gol no 7, ou no 4? Objeto 6746, Salos 38, vai manter a escuta, prosseguir pela Alfa, chamará antes da Juliette. Espera dar 1-0, pronto, gol 1-7 e 1-4.